0, mit 130 Grad 0,5. Descondo, decolar 2328, controle 1 no 9918. 19, 62, obrigado, até a volta. Controle, bom dia, hoje é 62, decolando 650. 62, bom dia, controle, para o 3, 60, na CVDAEL. 60 da EL, quando possível, máxima. Pode ser sim, só ser está polido, aguarda. 2000 litros, 1625. torre 112, decimal 9. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 357, final da onda. Segundo 7, bom dia, checa até em pouso, vento 120 graus, 08 mais, autorizado pouso, pistão 0. Vai estar travado, autorizado por 0-0-3-5-1-7. A primária é 125, decimal 1. 25, 35, 9, obrigado. Paulo de 4B, ataque de alfa, 10.04. voador é o TAM Mike Hotel India, na posição 2 do pátio 3. O TAM Mike Hotel India, por favor. É, solicitando autorização de reboque para a posição 2 do pátio 1. Autorizado de reboque, reporta no término, o Mike. Mike Hotel India. Ok, reportaremos, muito obrigado. vai dar bom após a leve. Alfa o meu Bravo, acho que é o meu, após a leve. Santa Leão, nível 360, autorizado via Upsis Zulu 0, Smart Luz, Barbacena e conforme. Decola pista no 0, curva direita, saída da Leda Motiva, controle 19.8, acena 5145. Nível 360, confirmando com 961. Semana após Leda, Vamótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, para interceptar, eu via Pesolo no 0, voo no 91, reporte posto. Reporte localizador. torre com o olho deformado. Três tráfico pitado, 140 graus, 089, realizado no uso pistão zero. Três solo Zuno 5, vai ser direita, alfa, quilo, tá 3, atenta a sinalização. autorizado se estiver aquisicionado, reporte para o Sérgio. Taxi voo 9961, PAB 109, autonomia de 3:27, Alterna Guarulhos. Tá, autorizado, tá? Ficou no 9-1, via Índia, com temperatura no 0-2. É, porta com temperatura no 0-2, que é 9-0-4. Confirmando 1-0-9, é bom. Ficou no 9-1. O ponto de espera da missão pronta. Linda, com a pista no zero, vai tudo 4-0 graus. Paulo Salvador, muito bom dia. É o Santos 3131, tem informação. Hotel. Santos 1 no Guarulhos, 300, tô autorizado. VPZulu no 0, Bridge, VPZulu no meio. Decola pistola no 0, curva direita. Série da El, lei da moto. Controle 1 no 9.8. Funciona 5-1-5-4. O 3171 está correto para o push. Quando pronto push, chama só o 2131. Bom dia, gol 1961, passa mil pés na Dael Leda. Zero na Dael, gol 1961, sua transmissão está muito baixa. Gol 1961, recebe o controle agora? Melhorou bastante. Dona 961, não solicita direita direto, ponte lá. Aguarda a coordenação. Da 6570, na chegada Mari, desce até o 060. 9961, solicite auxílio na frequência no 251 e alternativa no 3395. 251 ou 3395? Bom, 1863 para 256, adicionou 014, está autorizado em LSFT, reporte localizador. 2104, reporte localizador, vou para o IPM. Bom, 1759, deixa para 4003, adicionou 014. 46570, desce até o 0510. Era sequenciamento com a senha chegada. Quem que é pode ao centro?